a inveja, preâmbulo, não confundais zelo, que é salutar, com o ciúme, embrião da inveja, geradora do ódio. O ciúme, a inveja e o ódio são os três estágios negativos que caracterizam a tacanhez, mesuram, medem o tamanho da espiritualidade de cada indivíduo. Tacanho é o que odeia os grandes. Grande é o que ama os pequenos. Meditai e vislumbrareis a sutil diferença. Assim falou Henri Cristo. A inveja é um sentimento tacanho, mesquinho, que impede o ser humano de evoluir, prosperar e receber as graças divinas. Da inveja nasceu o ódio que levou Caim à cegueira, impelindo-o a imolar Abel, condenando-o a uma vida errante. Os ciumentos, os invejosos, fenecem lentamente. Sem perceber, alimentam-se homeopaticamente, dia após dia, deste abominável veneno. O invejoso constrói uma carapuça, um negativo feltro magnético sobre a cabeça, impedindo que a luz, as energias divinas, penetrem no seu sistema neuronial. Cada vez que o ser humano sente inveja de alguma coisa, não importa de quem, ele está impedindo que as dádivas celestes cheguem até ele, e consequentemente só anda para trás. Quanto mais inveja, mais regride. Quanto mais regride, mais inveja, e sucumbe vítima deste nefasto círculo vicioso. Inclusive, este pecado já foi censurado pelo meu Pai Senhor Deus no 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo, capítulo 20, versículos 3 até 17. Toda vez que um ser humano deseja o adjutório de outrem, torna-se vulnerável, órfão da proteção divina. Cada vez que um homem deseja a mulher do outro, está bloqueando a visão que o impedirá de ver a beleza e virtudes de sua parceira ou, em sendo solteiro, de encontrar uma companheira ainda mais bela, inteligente e formosa. Ignorando a lei, emite com a força do pensamento a parte mais preciosa de suas energias sobre a mulher comprometida, tornando-a mais atraente aos olhos do marido. Enquanto o incauto, o bobo, gravita despojado de seus valores, de suas virtudes pessoais, à mercê dos caprichos da mulher e até do homem com quem ela partilha a alcova, transformado em cavalgadura ou cão de madame, geralmente se oferece para prestar serviços ao casal. Nesta condição de transgressor da lei divina, torna-se indigno de ser chamado filho de Deus, apesar de no mencionado mandamento não ser explícito. A reciprocidade é outro sim notória no sexo oposto. E por que ele disse, não cobiçarás as coisas alheias? Porque toda vez que alguém cobiça uma coisa de outrem, está impossibilitando que as bênçãos de Deus cheguem até si, transmutando negativamente seus fluidos divinos e arremessando-os em direção ao invejado. No reino de Deus, um membro que inveja o outro, além de estar menosprezando seus valores, suas virtudes pessoais, é cerceado de galgar uma posição mais elevada do que a invejar. Posto que invejar, em sendo integrante do reino de Deus, equivale a desconfiar de Deus. É o mesmo que duvidar da justiça divina. Em verdade eu vos digo, meus filhos, para serdes dignos das bênçãos celestiais, é mister que vos despojeis destes sentimentos ignóbeis e vos conscientizeis de que amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Que a paz seja com todos, meus filhos.